Azul 9540, complete ao final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 11895, Azul 9540, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Azul 9540. Azul 9540, QNH 1095, autorizado pouso, pistola 0, vento 1150 graus, 079. Autorizado pouso, Azul 9540. Previsão 70, sem identificação, deu sua via chegada para o MED 1 para o nível 050. Azul 9540, no solo 45, autorizado táxi, Libere próxima direita, Alfa Kilo, posição é 3 Romeu no pátio 3. E Alfa Kilo, posição 3 Romeu, azul 9540. Do 6908, SM de identificação, desse avião chega no Bomé de ONU para o nível 060. 3170, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado ILS, XRP, estamos no zero, informe estabilizado. 60, Curaçao, 6908, desça para 2000, PES, que é legal no 015, e ele é o CPC autorizado para estabilizar. 2000, PES, 1015, está livre, né? Tem que mais habilidade, a 0. Estabilizado, 3170. 3170, ciente, chama a sua frequência 118, decimal 95. 395. Corre, tá, 3195. Final estabilizado. Tá, 3170, avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 150 graus, 059, QNH no 095. Repouso 3170. Tá 3170, no solo 01, libera direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 06. Direita, Alfa Juliette, 06. patrulha azul 6908 está estabilizada. Cliente, chame a torre frequência 118 decimal 95. 195, 6908. Boa 592, essa identificação dessa via chegada Bom Médio para nível 050. Pista no 0, vento no 60 graus, 079. Quem negar no 0? Tá livre, pouso no 0, pode confirmar o ajuste, vem aqui. Afirmo, no 0, no 5. 0 no 5, livre, pouso, 6908. Direita, na proa 060, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. No caso de falha de comunicações, o limite é o lock. Informação de Charan, você escuta baixando para 170. 3520, a sua identificação desça para nível de voo 060 via chegada Amã, em redução para 2509 e o número 2 na aproximação. Reduzindo Amã, solicita fazer o ILS, o RIS, que após Amã pode voar o 366? Aguarde a autorização, está 3520. Tem mais, você vai voar de 1250. Azul 6908 no solo 06, libere a direita, autorizado táxi Alfa Kilo Pat 3 até o sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, sinalizador 6908, boa. 1592, desça para 2000 pés, Inega 1014. ELS é que se reautorizado e forma coisa estabilizada. Número 520, reduza para 2209. Estimativa mínima ainda 230, pode ser? Quente, inicialmente está autorizado 230. Após a mão, pode ser o 366, reduzindo? É 3520, após a mão, autorizado Serra de 366, em redução, descendo para 4000 pés, que é legal, no 0114. Eu acho, 4000, 1014, exato, 3520, legal. 0, reduzindo agora para abaixo da mínima ali, pra, se quiser te autorizar, e a gente faz o IRS. Android 520, está autorizado manter a presente velocidade, ILS autorizado, descendo para 2510, que negar no 0 no 4. 2510 autorizado, ILS, 2014-3520. LS 1592. 1592, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1295, obrigado por... Gol no 592, avistado autorizado, pouso pistão a 0, vento no 60 graus, 059. Vive pouso, 90, gol 592. Gente, W3520, chame torre frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. 3520, cordial, bom dia. Estabilizado, LS da 190. W3520, QNH no 0 no 4, continue a aproximação, aguardando autorização. Sim, vai aguardar. Luna 592, no solo 19, libere a direita, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 004. Delta 3520, autorizado, pouso, pistão 0, avançando 50 graus, 079. Eu acho que depois eu vou avançar 3520, na sala 24, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para o 10, TAM 3520.